Antiéticos, Marcão Baixada, Bully Beats. Isso é papo de vitória, que se fosse pra perder eu nem falava. Minha glória é ver os preto no poder, eu já imaginava. Minha história, desde moleque eu já gingava. Tá na memória, eu tenho um leque de rima brava. Ah, playboy não teve a criação que eu tive. Meu povo ergueu esse país, então não me prive. Meu flow é Black Panther, o Hamilton vive. Agora eu quero tudo que é meu. De Django livre, anti-senzalos de favela, não dá bala na viela, sem bala te derrubo com meu jogo de benguela. Eu quero traje de gala, de onde eu vim seria rei. Agora eu sei que eu posso, foda-se a sua lei. Quero grana sim, quero as luzes da ribalta, mas como João Cândido luto contra a chibata. Tem quem bata, quem atire, mas não vou sucumbir. Antiético, sou do quilombo de zumbi. Pou, pou. Pela reconstrução, ação, reação, tensão na sessão, resgate na ação, obtenção da paz de espírito, revogar direito é quase ilícito, explícito, maquiagem amarela e verde, maldade, iniquidade, luente, mata sede, cultura passada no ato da griotagem, um de nós dizia que o rap não é viagem, forma de expressão, coração na canção, quem não faz por amor tá cantando em vão, faço conexão, raça, força, só fé, luta. O mundo é nosso, não carece disputa. A mesma ideia, mesmo sonho, correria, relatando em cada letra o racismo que sofria. Sou Baixada Fluminense, clima tenso, noite quente. Melanina é o fator que une a gente. Salve Faixa de Gaza, Cabo Frio. Salve Clóvis Bate-Bola. Vou driblar o escoturno que é pra fugir do controle. Eu vim da prole, terra fértil dos preto. Não culpe se ocupe cada prédio viva, que a nossa luta preserve a mente subversiva. Sinceridade coletiva, solidariedade pras favela que é pra derrubar divisa. Avisa pros comédia que me irrita, guerra não acabou, nós ainda milita. Ossos do ofício, patrício e milícia. Se o meu deleite é delito, não delete a delícia. Vem com a polícia, notícia corrente. No meio de tantas trevas, meus versos são fluorescentes. Quem quer me mandar, quer te ver ausente da participação efetiva da mudança da nossa gente. Música, mensagem, revolucionamento. Não tô de sacanagem, é nós daqui pra frente.